É que ver o caso. Mil por hora eu faço, você tá no meu laço. Te prende e agora você tá de meu capaz. Eu vou te devorar, ah, ah, ah. Vou te devorar, ah, ah, ah, yeah. Meu cabo minuto, joias do pulso, cordão de ouro, bolsinha da Gucci. Sabe se ilude? Não, não, não, não. Não vem achando que vai rolar. Não, não, não, não. Não vem pensando em me controlar. Não, não, não, não. Não, você é quem vai sangrar. Um cabo segundo, ó vagabundo, chama na voz. Quero quando você puder fazer suar aquela pressão. Quero alta tensão no meu colchão. Ah, ah, ah, ah, ah.